Outros procuram saída, indecisões de sua vida, se mantenha na paz, irmão, Jesus é a solução. Não fique triste, fique firme na fé, irmão, na fé, irmão. Com proceder, conscientização, queremos que o mundo viva sempre união. Viva a vida, deixe de bandidagem, prolongue a eternidade. Porque eu RTF, só falo a verdade. Você se perde nas drogas, não tenha onde se esconder. Ideias compatíveis com a situação, uma fome enfraquecer, cair nem depressão. Realidade vai subir na sua cabeça, morte cerebral, de tanta é tristeza. Reinos em conflito, ideias em atrito, guerrilha urbana, morte fora de horário. Paga pau, língua solta, drogador tá escreveu, não leu, se escafedeu. Pra saciar a sua fome em território privado, canhão com pente cheio, carnívora meio bódio. O tétano escorre, Deus seus dentes pro inferno te levando. Levemente fluente, quebrada noia, um grande rebanho, vários malucos pra fazer um ganho. Novatos na parada, por inocência pra sobreviver, estão na adolescência, filosofia de vida prejudicial. Um berro na cintura, maconha no bolso vital, mergulhando na privacidade, olhos com as lágrimas da realidade. Cada um com sua história, realidade macabra, vivendo na escória. Com a droga tô aí, nem aí. Barato errado, que graças a Deus não posso sentir. Alucinação predatória, sofrimento sigiloso, acabando com a memória. Gritando desesperadamente, com fogo de inferno queimando sua alma e mente. Um terremoto de angústia dominando na cabreira. Insônia entrando na psicose, terminando em overdose. Só um otário safado que entra nessa, pensa que é malandro, não sabe das consequências que isso pode levar. Submundo escuro, podre, você vai conhecer em nosso lar ou em qualquer lugar. Tem usuários onde podemos imaginar. Bem-aventurado o homem que está sempre com temor, mas que é de coração duro, cairá em contradição. E decisões ao caminho de Deus, mais um réu. Portas imaginárias pro inferno ou pro céu, dependendo da escolha, ocasião mostrará o caminho ou levará a escuridão. E decisões ao caminho de Deus, mais um réu. Portas imaginárias pro inferno ou pro céu, dependendo da escolha, ocasião mostrará o caminho ou levará a escuridão. É o inferno é imperdoável, mas o inferno que eu falo é este aqui. Miséria, porcaria, várias doses de heroína e um maluco na esquina fornecendo rapaziada de farinha. Vive na terra como se fosse uma alma do mundo das trevas. Não descansará, sofrerá eternamente na miséria. A guerra apenas começou, proteja sua vida, provavelmente um candidato para morrer. O revólver no braço do assaltante, o rosto contraído da vítima sendo assaltada. Movimentos em falsos, alvejado com tiro na sua cara. Código penal, lei do homem extraviada, tudo bando de burocrata. Governo que pega dinheiro, desvia tudo da população. Família menores na rua, não tem outra solução. Criança nem menino vem de pequeno, sabendo de tudo cheio de veneno. Nesse mundo cruel, cada um é artista e tem seu próprio papel. Garoto se sente no sonho do medo, cabelo parceiro, um bode da maldade, o crime invade seu sistema nervoso. Sua única saída que é o sistema impõe, entrando pro mundo das drogas, vendendo cocaína pra sociedade. Agora é legal matar ou morrer, assim que vive o sistema. Cê fica na rua, a verdade pode ser confundido com um ladrão. Ande com os olhos abertos e seja bem esperto, irmão. O mundo do crime dá várias voltas, faça escolha certa. Escolha seu caminho, se arrependa das coisas que você fez. Só tome cuidado dentro da favela, se não se cuidar, se vacilar. Prende sua alma. E decisões ao caminho de Deus, mais um réu. Portas imaginárias pro inferno ou pro céu, dependendo da escolha, ocasião mostrará o caminho ou levará a escuridão. E decisões ao caminho de Deus, mais um réu. Portas portas imaginárias pro inferno ou pro céu. Dependendo da escolha, ocasião mostrará o caminho ou levará pra escuridão.